Continue ouvindo o rap, rap, rap, rap. Continue ouvindo o rap, rap, rap, rap. Nas quebradas, no coração da quebra. Meu castelo é de madeira em meio à guerra. Faça por amor o que tiver que ser, será. Continue ouvindo o rap, rapaz. Caro rapaz, paz, paz, paz, paz, paz. E vale a pena, sim, vale a pena. Um abalo no sistema, um problema. Onde eu ouvi falar de Malcolm X, nos versos de Ed Rock e de Dr. X. Câmbio negro X, nós não é sub-raça. Chega dos negrão se afundar na cachaça. Quem acordou? O monstro que dormia, criando um conceito de periferia. Não é que essas batidas irá salvar meio mundo. Se você moscar, vai ficar é no escuro. Muitos enlouquecem por não compreender que o bagulho não é viagem. Essa é a verdade. Ponto de vista, o que é ser verdadeiro? Desse impasse tem que ficar ligeiro. E há quem prefira até amar a miséria só pra bater no peito e dizer que é favela. Acumulando vários sofrimentos, não vai pra frente, vai pros arrebentos. Olha a vadiagem, baixa autoestima, pagando um final horrível nas esquinas. Um grau de malandragem mal dosado e desmedido. No fim das contas, ele nem é bandido, mas em nome de princípios que não se desmerece. Apure seus ouvidos, continue ouvindo o rap. Vai. Continue ouvindo o rap, o rap. Continue ouvindo o rap nas quebradas. Continue ouvindo o rap, o rap. Entre a família e a rapaziada. Continue ouvindo o rap, o rap. Continue ouvindo o rap nas quebradas. Continue ouvindo. Da zona sul de São Paulo, Brasil, cocão. O coração da quebra, um bom som, meu romance. Estar na chuva, dance, minha sorte, minha chance. Continue ouvindo rap, a voz livre sem playback. Mostra ela pros moleque, abra a mente e abra o leque. Não importa o que tivesse, só escute e se complete. Nos fones, nos falantes, desde agora ou desde antes. Sintonize, brise, analise semelhante. Pequenos e gigantes, sofrimento no semblante. Abandono não existe de quem amo que escuta. Tá no sangue do meu truta. Não é luto, é a luta. Nos castelos de madeira, chão de terra e poeira. Em família que estamos no levante das bandeiras. Você queira ou não queira, é o corpo na fogueira. Acredita, se habilita, se dedica a vida inteira. Autoestima nas estrofes, pra alguém que desanima. Nem tudo está perdido, eu ouço rap na esquina. Continue ouvindo rap, o rap. Continue ouvindo rap nas quebradas. Continue ouvindo rap, o rap. Entre a família e a rapaziada. Continue ouvindo rap, o rap. Continue ouvindo rap nas quebradas. Continue ouvindo. A mente é o mundo é a mente. O rap bate forte nos falantes dos carros. Vem da periferia tomando de assalto. Nunca foi fácil, mas os versos são fortes. Cronicamente, se a família é meu norte. Resgata a autoestima dos moleque, que da hora. Lembrar da importância do respeito e da escola. H.aço, um homem na estrada. Mágico de Oz. Favela fica o rap, nossa alma, nossa forma de expressar. O sentimento puro na missão é nós que dá. Avisa lá que a favela não tá só. Que se pã, amanhã um dia vai ser melhor. Sei muito bem o valor que tem o rap nas periferias e nos corações também. Meus olhos vermelhos, meu choro, meus erros. O rap me ensinou que o amor não tem preço. Continue ouvindo rap, o rap, o rap. Continue ouvindo rap nas quebradas. Continue ouvindo rap, o rap. Entre a família e a rapaziada. Continue ouvindo rap, o rap, o rap. Continue ouvindo rap nas quebradas. Continue ouvindo. Continue ouvindo rap, o rap, o rap. Cronicamente. Nidinaldinho, calo rapaz, surge a questão. Cocão, versão popular. Continue ouvindo rap, o rap. Continue ouvindo rap, rapaz. continue ouvindo rap. Avisa lá, avisa lá. Continue ouvindo rap. Continue ouvindo rap, rapaz. Continue ouvindo rap. Ô lugar. Continue ouvindo rap. Continue ouvindo rap, rapaz. Continue ouvindo. Avisa lá, avisa lá.